Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Hoje temos um programa culturalmente temático. António, explica lá o que é que vamos ter para hoje. Esta noite, no programa Livros com Rumo, e aproveitando a circunstância de, na Universidade do Minho, estar a decorrer a Semana Cultural Italiana, o programa Livros com Rumo decidiu construir um panorama à volta da ficção, da poesia, do ensaio, da moderna cultura e literatura italianas. Por isso, todos os livros abordados no programa desta noite e nesta emissão serão de autores italianos traduzidos em Portugal, que a equipa de Livros com Rumo considera da maior importância. Começamos o nosso panorama da edição desta semana com um romance, e Eu Não Tenho Medo, de Niccolò Ammaniti. A edição é das Publicações Dom Quixote. Niccolò Ammaniti nasceu em Roma em 1966. É também o autor dos romances Branchie, de 1994, e Ti Prendo e Ti Porto Via, de 1999, e da recolha de contos Fango, de 1996. Com este romance, Eu Não Tenho Medo, Ammaniti venceu o prémio Viareggio Repaci em 2001, ano da sua edição, e foi recentemente adaptado ao cinema por Gabriele Salvatores. Neste romance, é a Itália do Sul e o mais quente verão do que há memória. Há uma aldeia remota com quatro casas perdidas na imensidão de campos de trigo. Os adultos ficam em casa pachorrentos. As crianças, sempre as crianças, aventuram-se nas suas bicicletas em passeios ao sol. Há um grande segredo que irá mudar a vida de uma delas. Michele Amitrano, ingênuo, inseguro e puro, encontra-se na posse de um segredo que não o pode revelar a ninguém e percebe-se a ideia do silêncio, fantasma que atormenta uma certa Itália, e a única forma de lidar com ele é a fantasia. O leitor vê-se agarrado por duas narrativas. A primeira, aquela narrada pelo olhar de Michele, o próprio Ammaniti, e a segunda é a história trágica vivida pelos adultos de Acqua Traverse. Fundem-se neste romance duas concepções trágicas e literárias, as góticas, à la Clive Barker, e as líricas de Italo Calvino. Eu Não Tenho Medo é um romance da descoberta a partir da vivência interior do perigo e, por outro lado, é a saudade e despedida de um tempo de jogos, do assombro, do maravilhamento que nos faz lutar e enfrentar todo tipo de medos e monstros. Romance profundamente lírico, Eu Não Tenho Medo, vale bem a sua redescoberta. Mais um romance, agora esta história de Alessandro Baricco, edição Publicações Dom Quixote. Alessandro Baricco nasceu em Turim em 1958. O seu romance de estreia chama-se Castelos de Raiva, de 1991. Com Seda, traduzido em várias línguas, Baricco vai conhecer o sucesso internacional, tendo recebido vários prémios literários, entre os quais o Prix Médicis Étrangers em França. Sempre com grande sucesso junto do público e da crítica, a sua obra literária é designada de pós-moderna, seja lá o que isso significa, mas que é redutora para um autor com um espaço próprio dentro da literatura. Exigindo uma grande cumplicidade com o leitor, Alessandro Baricco é, por causa disso, um autor preferido pelos jovens. Abarcando vários géneros literários, do teatro ao ensaio, reflexão literária, Alessandro Baricco é também autor dos romances Oceano Mar, City e Sem Sangue, todos já editados em Portugal. Esta história, pode dizer-se, é uma revisitação ao século passado, ou melhor, é a história do século XX italiano. Há um personagem, Ultimo Parri, que vai tentar ordenar e perceber o mundo. Só que o Ultimo Parri vai utilizar o automóvel como elemento central da sua narrativa. São as corridas, são os pilotos, as paixões, a velocidade e o seu som inebriante, sonhos e as desilusões e as dores consequentes. Há também as duas grandes guerras, símbolo da demência humana, de uma irracionalidade absurda. Libero Parri, o pai de Último, é um agricultor que em 1904 decide vender as suas vacas e abrir uma oficina de automóveis no meio de Ninhures. Último Parri tem 7 anos. Ainda por cima, não há carros nas redondezas. Só que apesar deste mundo, Último Parri tem um sonho: construir um circuito automóvel, algo de inimaginável para a época. Como se percebe, o sonho de Parri veio a concretizar-se. Com esta história, Alessandro Baricco constrói um retrato único do século XX, onde o sonho dá lugar à velocidade e à tecnologia, mudando o mundo para sempre. Um romance altamente recomendável, servido por uma tradução admirável. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato. Non sono tornato, ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo per partire, il tempo di restare. Lasciare il tempo di abbracciare ricchezza e fortuna, freddo nel sole, nel sonno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore. Ovunque proteggi la grazia del tuo cuore. Mais um romance, o terceiro deste nosso panorama integralmente italiano. Agora propomos Senilidade, de Italo Svevo. A edição é da Relógio de Água. O romance italiano do século XX tem em Italo Svevo, que nasceu em Trieste, logo na confluência de uma certa Mittel-Europa, tão ligado a Robert Musil, a Hermann Brock, a Josef Roth e a Karl Kraus e a outros, um dos nomes maiores. Para além desta obra, Italo Svevo é o autor dessa obra maior da literatura, A Consciência de Zeno, com tradução disponível, uma edição Minerva, em Portugal. Romance de uma complexidade simbólica, o que obriga a releituras sucessivas, o que relembra a questão da multiplicidade operativa do símbolo literário, Senilidade é o mundo, o outro, visto pela pacatez e uma certa placidez vividas numa cidade provinciana. Há um certo discorrer do tempo que permite, até, a existência do absurdo. O núcleo central são os amores confusos de um intelectual por uma mulher belíssima, saída da classe operária. À partida, o que parece idílico transforma-se numa grande hipocrisia e tem como resultado a decepção e a frustração. Romance de costumes, crítica à moral dominante. Mais que isso, Senilidade é a decepção e a consciência da impossibilidade de harmonizar dois mundos completamente antagónicos. Angelina, a protagonista, vai aparecer, por isso, como o epicentro de todas as dores, de todas as frustrações pela ingenuidade demonstrada ao acreditar na possibilidade do impossível. Servido por uma poeticidade transcendente, Senilidade e Italo Svevo é de leitura obrigatória. Passamos agora para um relato de Primo Levi, Se Isto é um Homem, a edição é da Teorema. Primo Levi nasceu em Turim em 1919 e suicidou-se na mesma cidade em 1987. Participou na resistência, diga-se que era licenciado em Química contra o ocupante nazi, foi preso e internado no campo de concentração, no Lager de Auschwitz. É essa experiência limite e dolorosa, pessoal, que relata no seu primeiro livro Se Isto é um Homem, o livro desta noite. Outros livros seus estão traduzidos e editados em Portugal, que são de leitura obrigatória: O Sistema Periódico, editado pela Gradiva, e Se Não Agora Quando, pela Dom Quixote. Juntamente com Hélio Vittorini, César Pavese e Italo Calvino, foi uma das figuras maiores e destacadas da literatura italiana do pós-guerra. Em 13 de dezembro de 1943, Primo Levi é detido pelas forças nazis. Ao confessar a sua ascendência judaica, é levado para Auschwitz, sendo aí internado em fevereiro de 1944. Permaneceu no campo até finais de janeiro de 1945, quando Auschwitz é finalmente libertado. É aí que nasce o grande escritor. É aí que interioriza e vive os limites da degradação humana. Sem nunca descambar para o chorrilho do lamechas e do melodrama, Se Isto é um Homem mostra a violência a que um ser humano é submetido só porque é o outro. é a luta da sobrevivência à fome, à abjeção, à coisificação de um ser sensível. O homem no Läger não conta. O homem no Läger não existe. Primo Levi pede desculpa dos defeitos estruturais do livro. Afirma que não é uma acusação. Isso outros o fizeram já. É antes o tornar os outros conscientes e, mais importante ainda, como uma libertação interior. Daí o seu caráter fragmentário, pela ausência de um fio condutor narrativo e ficcional. Mas atenção, nada disto foi inventado. Tudo o que Primo Levi nos narra foi vivido até às últimas consequências. É um testemunho de leitura obrigatória. E tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e comincia il canto. Te voglio bene. Le notti là in America, ma erano solo le lampade, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica e si alzò dal pianoforte, ma quando vidi uscire la luna da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e mi credette di affogare. Te voglio bene assai. Ogni dramma è un falso che con un po' di trucco e con la mimica può diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le note. Ti volti, vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene. Ma tanto, tanto bene sei. È una catena ormai che scioglie il sangue tinto bene sei. Do relato passamos para o conto de Cesare Pavese, Férias de Agosto, a edição é da Quasi. Cesare Pavese nasceu em San Stefano Belbo em 1908, centenário, portanto, daí as comemorações e este ano que decorrem em Itália, e morreu em Turim em 1950. Era poeta, ficcionista, crítico literário e de tradutor. Cesare Pavese foi um dos mais importantes escritores italianos do século XX e um dos que melhor interpretou a sua época com os seus conflitos, as suas crises e angústias que a caracterizaram. Da sua obra destacam-se a praia, Férias de Agosto, o livro desta semana, O Camarada, Antes que o Galo Cante, O Diabo sobre as Colinas, A Lua e as Fogueiras e Noite de Festa. Férias de Agosto são narrativas breves, cheias de encanto subtis, em que a presença deste livro é completamente perpassada por uma prosa cuidada e precisa num inventário dos temas que lhe são profundamente estimulantes. O inocente e o selvagem da vida do campo, a solidão da cidade e da vida urbana, a infância mítica e espaço do sonho e da liberdade, as contradições que levam ao humus da origem da vida. Em Férias de Agosto, ao cheiro da terra, as vinhas nas colinas, o encanto do mar, a luz e a sombra das ruas desertas, a memória deslumbrada da passagem do verão e os amores fugidios e encantatórios da adolescência. Tudo isto num pulsar telúrico, secreto, das coisas simples e elementares da vida. Recomenda-se desta recolha a leitura de O Mar, na página 65, e As Festas, a página 133. Com tradução exemplar de Anna Atherley, Férias em Agosto revelam um Cesare Pavese lírico e poético, um homem dramático em conflito permanente com a sua interioridade. Neste panorama temos também dois ensaios para apresentar, o primeiro dos quais tem por título Adeus, Senhor Socialismo, Que Futuro para a Esquerda, de António Negri. A edição é da Âmbar. António Negri nasceu em Padova e é um dos maiores pensadores contemporâneos da doutrina do Estado. Esteve sempre presente nos movimentos de transformação da sociedade desde os anos 50. Lembre-se que António Negri, conhecido por Tony Negri, foi um dos mentores principais, em termos ideológicos, das Brigadas Vermelhas. Esteve, por isso, e em consequência disso, preso. Dos seus trabalhos mais significativos destacam-se a trilogia de estudos sobre Spinoza, reconhecidamente um dos maiores especialistas da obra do grande filósofo, Marx, Altere Marx, O Poder Constituinte, e em colaboração com Michael Hart, Império e Multidão, já editados em Portugal. Neste trabalho do grande pensador italiano, há uma questão basilar: qual é o novo programa de transformação política depois do fim do modelo social-democrata, a implosão dos países socialistas e a globalização galopante? Qual é também o estado de saúde das diversas esquerdas mundiais? A estas questões, o grande filósofo italiano vai percorrer as fases cruciais com que a esquerda se deparou e teve de enfrentar a partir de 1989. O início do zapatismo até aos movimentos altermundialistas, das greves premonitórias de Paris de 1995 ao aparecimento em toda a Europa desse flagelo do trabalho precário como forma generalizada de trabalho e relação laboral-sindical. Para António Negri, trata-se de procurar novos paradigmas que possam arrastar uma nova reconfiguração dos caminhos para a transformação social. O que surge deste trabalho intelectual é surpreendente. O poder repartiu-se estruturalmente e, afirmando uma soberania absoluta na realidade, degladia-se em permanentes negociações com os impulsos centrífugos que nascem das camadas mais humildes da sociedade. Portanto, a transformação é ainda possível, hoje mais do que nunca. Um ensaio de leitura obrigatória para todos os estudantes de Direito, da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política, fundamental para a compreensão dos movimentos que advirão no século XXI. A crise económica do capitalismo aí está para dar razão a António Negri. O segundo ensaio que temos reservado para hoje tem por título Breviário de Estética, de Benedetto Croce, Edições 70. Inclui-se neste panorama literário, a reedição é deste ano, este Breviário de Estética do filósofo e pensador italiano Benedetto Croce. São quatro lições e algumas outras reflexões do início do século XX até 1917, a que se juntam em apêndice dois pequenos textos de 1931. Referem-se várias vezes às contradições do pensamento de Benedetto Croce, a sistemático, a ausência de profundidade analítica e impressionista. Às vezes pertinentes a estas observações, no entanto, Benedetto Croce sempre aliou uma vasta erudição com um agudo sentido metafísico e ontológico da obra de arte e, mais ainda, os contornos da dimensão estética como componente do ser. Deste conjunto de breves ensaios, gostaríamos de destacar A Crítica e a História da Arte, 1912, onde Benedetto Croce faz a ligação entre a obra de arte e o espaço-tempo original, que é promotor da motivação artística. Quer dizer, a obra de arte não é o resultado do voluntarista, de um sujeito, mas antes o resultado consciente de uma cultura projetada e experienciada na tela. Como se percebe, Benedetto Croce alia uma certa materialidade na raiz a dimensões e concepções de tipo ontológico e metafísico, quer dizer, a imanência da obra de arte como projeção do absoluto. Questionável, sem dúvida. No entanto, temos que perceber o tempo em que Benedetto Croce refletiu e pensou estas questões da arte. Mas mais importante que isto tudo, há que caminhar para a leitura destes ensaios fascinantes. Strumenti dal vapor, a gamma al basso e la chitarra e poi il violin. A Gandalf macchini che han fatto di la guerra, a che quelle due giorni la gancarta un'attacca la puntera. Ma hey ho, assam la banda, assam new che parso me, an sciapagnan con sol, ma che d'afferta il gran casei. Assam la banda e suonador con tu tambore e niente un sol, assam mio papar baraca tutta sera. Assam la banda e suonador, chi dal violin e chi dal bol, assam mio papar baraca tutta sera. A che il delinquente nonna, il delinquente nonna. A che il delinquente. Abbiamo dal genio che fa un spavento, ma che è un bancari, che è un dottor e di spiche. Ma hey ho, quando sparte sar fin la mossa, fin dal festo, e un, due, tre, quattro, la cinque, vente e ma, a svincir per la montagna e per la bassa, d'oggi pare, al prenca si indormenta, il ciafus, ciafata chi dei. Assam la banda e suonador con tu tambore niente un sol, assam mio papar baraca tutta sera. Assam la banda e suonador, chi dal violin e chi dal fol, assam mio papar baraca tutta sera. A che il delinquente non ha, il delinquente non ha. Thank you. Sam Lavanda i Sonador, qui da Filene, qui da Fon, a Sam Newport, Barbara Cato, Cossira, a che delinquente nonna, il delinquente nonna, a che delinquente nonna, il delinquente nonna. Passo agora para a poesia, duas propostas da obra Poemas Escolhidos de Hélio Pécora, tradução de Simonetta Neto, edição Quasi. Vi-te, ias por entre muitos. No ar filtravam-se sombras, ao fundo da praça jardins de árvores despidas. Vi-te, eras tu quem eu esperava. Fomos juntos falando. A escuridão envolve as casas, levantou-se do rio uma gaivota. Que palavra entre muitas, que gesto falhamos. Um Deus inimigo manteve-nos parados sobre um abismo. A ideia de estar dentro de um imenso vazio, enfardados de nada, no nada tropeçando. Procurar-se, nem sequer aproximar-se. Perguntas, nunca fechadas respostas. Porém, aqui a hora, o dia. Que voz acompanha, que mão conduz, um grumo cada história residual. Desejo é falta, indiferentes estrelas dentro de abismos insondáveis, dispersas divindades em limbos sem nome. Outro limiar, o quarto pouco antes deixados. Outro momento, o percurso, o olhar surpreendido no espelho. Não há regresso, apenas o andar e o adeus. Lungo i fianchi farò cadere, pregare no, che non vorrei pregare, pregare no, che non vorrei pregare. Non vergognarsi della propria malinconia è un compito penoso, anzi uno strazio. L'amore trasparente non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Mi sei apparsa in sogno e non hai fatto un passo. questo nemmeno lasciamo andare, meglio di chi improvvisa malincuore, meglio di chi improvvisa senza amare. Sarà la vita che monta e poi riscende, tutto questo splendore trasparente, luce elettrica che dopo il buio sempre si accende. Abbiamo assolto tutti i sentimenti, dimenticato tutti i fuochi spenti. Del mondo, questo è odio e amore, sono pazzo del mondo, questo è odio e amore anche per te. Sarà il destino che splende e poi riscende, tutto questo rumore che si sente, acqua libera che sempre si spande. L'amore trasparente, non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore. Sandro Veronezzi nasceu em Florença, em Itália, em 1959. Considerado como um dos melhores escritores italianos da sua geração, publicou o seu primeiro romance em 1988. Em 2000, alcança um grande sucesso com La Forza del Passato, vencendo os prémios Campiello e Viareggio com o livro a ser adaptado para o cinema. Caos Calmo, o nosso destaque desta semana, foi galardoado com o Prémio Strega em 2006, é a mais importante distinção literária em Itália, e também em 2008 com o Prémio Méditerranée para o melhor romance estrangeiro publicado em França. Este romance fascinante inicia-se no mar, origem e fim da vida. Pietro Palladini salva uma desconhecida de morrer afogada. No entretanto, a sua mulher, Lara, morre de um ataque cardíaco já há muito anunciado. No meio disto tudo temos Cláudia, a filha de ambos, que assiste incrédula à morte da mãe. É este o enquadramento de Caos Calmo, avisamos já, de leitura obrigatória. Pietro Paladini é um executivo de uma grande multinacional em permanente convulsão e transformação estratégico-gestionária. Viúvo, Pietro Paladini dedicou seu tempo à filha. Se exagero, por outro lado, é porque aconteceram algumas coisas que, em qualquer caso, devem ser tomadas em consideração. Recebi duas visitas bastante estranhas e até terríveis, cada qual à sua maneira. Uma ontem e outra hoje de manhã. Uma do meu colega Piquet e outra da minha cunhada Marta. Já tinham estado ambos aqui há uns dias, também eles, como todos os outros, para se certificarem das minhas condições mentais. E a Marta até tinha voltado uma tarde com os filhos para esperar a saída da Cláudia da escola. Mas eram visitas completamente normais. Com o Piquet tinha falado da situação da empresa. Com a Marta de questões familiares, projetos de férias e assuntos relativos à herança da Lara. Mas a de ontem e a de hoje de manhã, não. Não foram visitas normais. E não o foram por causa daquilo que o Piquet e a Marta vieram fazer. Não vieram conversar, fazer-me companhia ou retirar alguma conclusão duvidosa acerca das minhas condições mentais. Vieram sofrer. Os dois, como o Jean-Claude, vieram aqui ter comigo para descarregar em cima de mim a sua dor, cegamente, encarniçadamente, em frente a esta escola. Pietro Paladini acompanha Cláudia à escola, abandona o trabalho e passa os seus dias sentado em frente à mesma escola da filha. É neste cenário absurdo, percebido pela leitura anterior, onde a dor da perda da mulher não o afeta ao ponto da depressão, em que Pietro vai dedicar todo o seu tempo à educação da sua filha. É aqui, neste mesmo cenário, que vai contatar com um conjunto de personagens exóticas, personagens perdidas, personagens à deriva e desvairadas, à procura, no fundo, de um sentido para a vida. São colegas de trabalho que o procuram. É a sua cunhada em errância permanente, Marta, e principalmente o seu irmão Carlo, figura famosa da televisão italiana. E depois chegava a minha cunhada, doutor, e eu largava tudo. Largava aquele homem que me chamava doutor, aquele esparguete excelente, a casa repleta de caixotes. Inventava uma desculpa, agradecia e corria para a rua. E enquanto descia as escadas a correr, percebia uma coisa que, no entanto, já sabia. Isto é, que a única razão pela qual ninguém me considerava louco, apesar de passar o dia inteiro em frente a uma escola, era o facto de pensarem que eu ali estava sempre, pregado pela dor a este ponto do mundo. E este facto tinha-se tornado uma das poucas certezas das suas vidas, talvez a única, e de uma qualquer forma estranha isso tranquilizava-os. Razão pela qual, quando vinham ao meu encontro, encontravam também a coragem de enfrentar a sua própria dor, de admitir antes de mais, e depois de a tocar e de a contar e de se libertarem dela por um momento, entornando-a em cima de mim, inundando-me da matéria secreta e podre de que era feita. Porque naquele lugar que, segundo eles, eu tinha escolhido para sofrer, éramos todos misteriosamente fortes. Mas se eu começasse a estar e não estar, se passasse a ter eu também a exigência de me mexer, de me ausentar, de madrugar, de comer esparguete, ou seja, se começasse a comportar-me como eles, e acontecesse irem ali ter comigo e não me encontrarem, então éramos todos fracos, e eles ficavam aflitos, e eu não passaria de um desequilibrado que não sabia aceitar a realidade. E isto eu acho que sei por mim o que significa, doutor. Porque quando uma pessoa decide ficar num sítio, então deve lá ficar a sério, sempre, sem meias medidas. E então o sonho acabava comigo a descer para a rua, e o sol cegava-me, e o ar abafado de outubro derretia-me, e eu sentia um amor imenso por tudo aquilo que voltava a entrar no meu campo visual. E decidia que nunca mais me afastaria dali. Nunca mais. Nunca mais. Como se percebe, todos eles procuram Pietro Paladini para, numa primeira fase e em última instância, o criticarem e recuperarem, mas o que vai acontecer é simplesmente o contrário. Serão salvas por ele. Romance de uma certa Itália em convulsão permanente, onde os símbolos são efêmeros, o que se vai projetar numa sociedade fragilizada pela ausência do olhar lúcido sobre si mesma, caos calmo, é um romance que faz apelo pelo sensível à criatividade de cada um, à pureza que todos transportam para transformar a vida. Pietro Paladini vai perceber que é Cláudia que o vai arrastar para a transformação da vida. Finalmente chegamos a um semáforo. Está vermelho, mas eu sigo em frente quanto baste para chegar ao meio do cruzamento, que está razoavelmente vazio, e assim posso-me chegar para o lado e parar. A ambulância passa ao nosso lado como um projétil, caindo em cima da fila do outro lado do cruzamento e começando a abri-la a toques de sirene. É engolida, avança devagar, depressa, como um barco quebra gelo, e o desespero que acabou agora para nós recomeça para outros. Eu viro à direita ao acaso. Devia ir em frente, mas quero deixar bem claro que nós não temos nada a ver com aquele drama. Queria deixá-lo bem claro para mim mesmo e para a Cláudia antes de mais. Aquela tragédia não nos diz respeito. Nós apenas nos encontramos no seu caminho. Estávamos a falar de presentes e de desejos. Nós estávamos sossegados. Estamos sossegados, ou não? Olho para a Cláudia, está tranquila, impassível, como se antes deste momento nunca tivesse tido nada a ver com tragédias e ambulâncias. Não faz comentários. Não me pergunta por que virei em vez de seguir em frente. Não diz nada. Está sentada mais comodamente do que antes, com as costas apoiadas no banco e sem chegar com os pés ao tapete. Parece pronta para retomar o discurso onde o tínhamos deixado. É Cláudia que faz Pietro ver e compreender que o fundamental é ele virar-se de encontro ao mundo e agarrar na mão e enfrentar a dor. Romance de passagem, caos calmo, é lírico e dramático ao ponto da leitura obrigatória. Estamos a chegar ao final de mais uma edição do programa Livros com Rumo. Esta foi a edição número 99. Significa que na próxima semana vamos atingir a emissão número 100. Contamos com um convidado especial, você, desse lado. Já sabe, pode ouvir o programa aos domingos, a partir das 8, em reposição, ou então em alternativa também em rumo.pt. O programa está disponível tanto para escuta como para download, onde pode também encontrar o alinhamento deste e de outros programas. Marcamos então um novo encontro para a próxima semana. Boa noite. Thank you. Música.